Tu tá por fora de mulher, rapaz. Mulher se faz de santinha, vai na onda. Compra uma casa. Constrói uma casa grande. Quando tu fizer a casa do cachorro, que botar a porta, que faltar o ferrolho, deixa tua mulher comprar. Deixa. Pra ela chegar no quintal, na mesma... Olha, com a voz alta pros vizinhos escutar. Quem construiu essa casa fui eu. Ela deu o ferrolho. Sabe o que é que os vizinhos vão dizer? A pobre da mulher, rapaz. Construiu a casa e esse safado. Que a voz da mulher é poderosa, Zé. Quem é que o diabo vai acreditar em homem? Outra coisa, Zé. O homem, ele raciocina lento e só raciocina uma coisa. Se ele estiver falando vaquejada, só vaquejada. Carro, só carro. Mulher, só mulher. É desse jeito. E a mulher? Ele disse, a mulher, Zé, ela mistura 72 assuntos. E ela exprime assim um assunto de um ano e conta ao marido em 3 minutos. E o pó pensa que está ficando doido, porque ele não entende nada. Só escuta aquela zoada, porque ela chega e diz, filho, olha, esse final de semana eu vou ficar na casa de mamãe, agora eu tenho que comprar um sapato parecido com minha bolsa, que eu não estou ficando dando, não. Porque Júnio não quer se matricular na natação. Mas eu já disse, consertar pneu de bicicleta não, fica para seu pai. Ele que resolve esses negócios, porque o dinheiro que você está me dando é... Tá bom, bichinho! Vai aperrear o diabo, rapaz! Zé! A mulher quer ir para todo canto com você, não é para lhe acompanhar, não. É para quando você fazer uma merda, ela olhar para você e dizer, eu não lhe disse? Eu lhe avisei. Porra! Zé, mulher feito zebra, se amansar, morre. Não vá tentar agradar uma mulher que você não agrada nunca. Se uma mulher chegar para você e disser... Filho, você é o cara, Deus botou você na minha vida, você me completa. Pegue suas coisas aí. Ela está preparando para estar vendendo na sua papa. Você pode fazer tudo. Não agrada. Você chega, tem coisa mais cortês do que você chegar para a mulher e dizer, filha, vamos jantar fora. Isso é de uma educação, rapaz. Aí ela fica alegre. Vamos, filho. Aí você, outra cortesia. Escolha o restaurante. Aí ela começa. Não, filho, escolha você. Não, vá, escolha você. Aí você diz, tá bom, a gente vai comer na pizzaria de Dudu. Eu não gosto de ir lá, não. E por que não escolheu? Por que não escolheu? Isso é pro caba sair puto. Aí quando você chega no restaurante, tá, as mulheres tudo rindo, brincando, e o marido com a cara desse tamanho, porque... parece um jumento, e ela é altamente feliz, porque o cara tá baleado. Eu digo, e assim, seu Miriam, disse, tu tá aí por fora, Zé. Tu tá aí por fora de mulher. Rapaz, a mulher não tá satisfeita com nada, não adianta. Se você tentar agradar ela, ela diz logo o que foi que tu fizesse. Porra. Você chega cedo em casa. Ela olha e diz, oxe, tá doente? Aí tu vai e chega tarde. Ela diz, vai morar na rua, moço. Aí você vai e chega calado. Ela diz, o que é que tu tem? Diz logo, tu não é assim. Aí você chega brincando, olha a faca. Ela diz, já sei, aprendeu com as raparigas. Ninguém sabe. Nem alegre, nem triste, nem cedo, nem tarde. Que molesta essas porra que é, Zé?